7776. Bono 076, complete aproximação, torre 18, decimal 62. 12, boa noite. Azul 4006, 190 mais. 190, 4006. A 3, 178, 190 mais. 0200, 178. Oi, boa noite, o gol 1076. Boa noite, comandante, que chega. Vai passar o externo da pré-embaixada de checagem da 1-0. Gente, observado, é o número 1 para pouso, a pista está livre, a cabeça está deslocada em 90 metros, o ajuste é 1015, 1-0 no 5, o vento é 1970 graus 7 nós, informo que está autorizado o pouso, gol 1076. Gente, das condições, livre pouso 1076. O limite, o localizador. T3000, 10, 15, mantendo a proa, 4006. A3, 178, mantém a presente proa. Irá manter essa proa mais 5 milhas após irá proar o serviço para 366. Ok, se falhar então 5 milhas, eu vou 366, 3178. Ativo. Torre 18, decimal 6. Obrigado, boa noite. A 3178, Serra Vitor 366. Serra Vitor 366, Santa 3178. Boa noite para 3305, final, pista 10, trem embaixado de Dravão. Está 3305, bem-vindo a Salvador, número 2 para pouso, repórter Serra Vitor 372, informa o vento 200 graus, meia dúzia de nós, ajuste 1015, cabeceira deslocada a 90 metros, o TAM 3305. 1015, TAM 3305. Azul 4006, desça para 2000 pés, mantém a presente proa, irá ultrapassar o curso do localizador após ser aventurado para reinterceptá-lo. Gente, 2000 pés, mantendo a proa, 4006. Objeto 6747, corrigindo. Objeto 6747, call Recife 128.8, if unable, 13325. Local now, Recife Center, 128, if unable, 12325, Webjet 6747, good evening. 8, bem-vindo a Salvador. Vai levar a primeira direita, ingressar na Taxi Alpha, posteriormente, seguir até a Índia, portão 01. Bem-vindo a Salvador, mantendo esta frequência. Mantendo a frequência, obrigado, Alpha, Índia para o 01. Afirmo. Será seguir um tráfego à sua direita, posição de 1 hora, 6 milhas, a nave descendo, passando 2.500 para 2.000 pés, a nave vai voar 320. Ciente, 4006. O azul 4006 irá voar nessa proa por mais 5 milhas após gerar a vetorata. Ciente, 06. Controle Salvador, boa noite, é o triplo 105 da frente, qual a sua posição com a de transferência? Boa noite, trip 55 no 5, contato radar na posição Conde, voa a posição Bonf para início da chegada, o ajuste em Salvador no 0 ou no 5 e aporte para a descida. Positivo, proa de Bonf na 0 ou 5, acertar para a descida, trip 55 no 5. Salvador, tem 3178 passando Serra Victor 366. 3178, complete aproximação, chame torre 18, decimal 6. 186, 3178. Torre de Salvador, boa noite. Tá, 3178, 4 milhas Serra Victor 372. Está 3178, continua a aproximação, reporte Serra Victor 372, contra embaixo e travado. Informa o vento, 170 graus, 190 nós, o ajuste é 1015, 190 no 5, cabeceira deslocada 90 metros. Portanto, 3178. 35, 90 metros, reporte oral, 372, reporte 3178. São 3305 no solo de Salvador, agora aos 41, vai livrar a direita e vai ingressar à direita depois de novo na táxi Alfa, fazendo Alfa Juliette até o portão 62. Então 3305, bem-vindo a Salvador. Obrigado, Alfa Juliette para 05, 3305. Afirma. Salvador, CAN 3, 178, passou, Serra Victor 372, baixado e travado. Vento, CAN 3, 178, avistado, pista livre, autorizado pouso. Vento, 170 graus, 190 nós, ajuste 1015. 1015, CAN 3, 178. Livre pouso 90, ciente dos 90 metros, CAN 3, 178. Salvador, boa noite, Azul 4006. Boa noite, Azul 4006, completa a aproximação, reporte Serra Victor 372 com trem baixo e travado. Informa o vento, 190 graus, 111 nós, o ajuste 1015, cabeceira deslocada 90 metros. Ciente, 4006. para passeio travou 4006. Continua aproximação, número 2 para pouso, aguarde pista livre, aguarde autorização de pouso, azul 4006. 06. Sete-oito, solou em Salvador, agora aos 4-4, vai livrar agora à direita, vai ingressar na Taxi Alfa, Alfa Juliette, portão 05, TAM 3178. Livrando à direita, Alfa Juliette pro 05, na sua escuta, TAM 3178. Afirmo, comandante. A posição é 05, pro TAM 3305. 3305 é o 06. 06 pra atendeu agora o 05. Poderia confirmar por gentileza. Ok, vou confirmar. TAM 3305 é pro 06 e o TAM 3178 é pro 05. Ok, então. Você pro 06 é 3305. 3178. Já do pouso, vento no 80 graus, no 09. Livre pouso na 10, 4006. Ingresse Taxi Alfa, Alfa Juliette, portão 09, mantendo a minha frequência, azul 4006. Demanda direita, Alfa Juliette, até a nota do quantidade 06. Salvador, 35 da sombra, pode dar descida. 5515, desça para o nível 050, irá seguir um tráfego à sua direita, posição de 3 horas, 10 milhas, aeronave passando o nível 120, em descida para o 40. É um Boeing 722. Ok, tudo certo, avistado. Serginho? Isso. 374. Presente, senhor? 9907, mantenha a chegada. Desça para 2 mil pés, o ajuste no 05, reporte localizador. Ou no 0, no 5, descendo para 2 mil, plantaremos no lote. Para 2010, 1015, reporte localizador. Para 2015, reporte localizador, 555. 2, Salvador, é o gol 1074. 074, aguarde autorização para Guarulhos. Aguarde, mantenha presente pro, aguarde vetor para o localizador. Pode ser, mantenha pro, aguardando o vetor para o localizador, até faltando a redução de velocidade para manter a separação da aeronave da frente. Tá, tá com 5 milhas, a aeronave da frente está com 220 graus. Tá visual com o mesmo? Afirmo. Não prossiga para 2 mil pés, reporte o localizador. Sim, sim. Interceptando total 9907. 9907, complete aproximação, torre 18, decimal 6. 18. Total 9906. Completando a aproximação, vai reportar o CRV 372 com trem baixo e travado. Para o senhor, vento é 180 graus, 7 norte. O ajuste é 1095, cabeceira deslocada 90 metros, total 9907. Paciente, eu não tenho condições de executar o RNAV, está executando ILS normal, reportaremos externo. Ok, comandante, reporte então externo com trem baixo e travado. Lembrando sempre, cabeceira deslocada 90 metros. Grato pela informação. Complete aproximação, torre 18, decimal 6. E 55 no 5, torre 18, decimal 6, morroso. Senhor, você está certo. Sendo externo, baixar travado 9907. Está autorizado o pouso, total 9907. Salvador, boa noite, triplo 5555, intercepta o localizador. 7-5555, continua a aproximação, reporte externo, contra embaixo e travado. Vento no 70 graus, 1-2. Correção 109, ajuste 1015, cabeceira deslocada 90 metros. Total, correção 5555. 5555. Comandante. Se quiser fazer o pushback, está autorizado, ok? Já. Total 9907, no solo de Salvador agora, os 01, bem-vindo a Salvador. Lisa é pista, ingressa à primeira direita, depois à direita de novo, na Taxway Alpha, depois Taxway Kilo até o passo 3. Total 9907. 07, direita, direita, Alpha, Kilo, Pátio. Total 9907. Afirmo. Trem baixo travado, confirme. Afirmo, baixado travado. Ok, triplo 5555, informo que a pista está livre, autorizado pouso, vento é 1970 graus, 1-2 nós, o ajuste é 1-0-1-5, cabeceira deslocada 90 metros. Repito, autorizado pouso, triplo 5555. Certo, você. Volo 074, pronto para cópia? Pronto. Volo 074, está autorizado nível 3, 6-2-0 para Guarulhos, pela Upper Whisky 58. Prevista a saída Gole, transição Gonza, com curva à direita após a decolagem. A pista em uso é 1-0, frequência do controle de Salvador, 1-9-35. Seu transponder, 5-1-4-1. A cabeceira está deslocada em 90 metros, gol 1-0-7-4. Estou com problema nenhum, um probleminha no rádio. Ok, é o nível 360 aprovado, uniforme ISC 58, para Guarulhos, decola da pista 10 com curva à direita, saída Gole, transição Gonza, o transponder 5141, controle 1935. Está no gate 01 para push de acionamento. Afirmo, gol no 074, lembrando que a cabeceira deslocada 90 metros, gol no 074. Ciente, autorizado? Autorizado, push de acionamento no 1. Obrigado.